Santo, santo, santo, santo rei, lava minha dor, levo sua imagem, sua bênção quero ter. Santo, santo rei, traz a sua lei, faz a minha vez. Santo, santo, santo, santo rei, lava minha dor, leva sua imagem, sua bênção quero ter. Santo, santo rei, traz a sua lei, faz a minha vez. Queria fazer folia morena rainha, reisada que noite começa, termina no dia. Encantar o canto que fala das matas, entoar o vento que vem das regatas. Queria provar o tempero da boa cozinha, deliciar a beleza da sua poesia. Aprender os gestos de um povo sincero, apagar os prantos, um sonho mais belo. Centelha de cor, paixão e de sabor, vem fazer festa no meu interior. Centelha de cor, paixão e de sabor, vem fazer festa no meu interior. Se nesse gingado remexe beleza menina, de tanto que nosso desejo junto rodopia, me rende na renda, na saia rodada, me roda na rede, nessa madrugada. Com galho de bamba, de rei, semente divina, que festa pra te conhecer nesse lindo dia. Mistura de crença, de amor e verdade, mistério de rito, de felicidade. Centelha de cor, paixão e de sabor, vem fazer festa no meu interior. Centelha de cor, paixão e de sabor, vem fazer festa no meu interior. Sua bênção quero ter.